quase me libertou. Deu minha vida eterna e encontrou em mim valor. Hoje eu tenho forças pra vencer o mal. Nada se compara, é um amor sem igual. Por isso eu estou certo que com ele vou morar. Creio na palavra do meu Deus. Sei que ele logo irá voltar. Tudo novo se fará. Sei que ele pode te salvar. Então creia, creia em Jesus. Acredito em um grande amor. Me tirou das trevas e me libertou. Deu minha vida eterna e encontrou em mim valor. Hoje eu tenho forças pra vencer o mal. Nada se compara, é um amor sem igual. Por isso estou certo que com ele vou morar. Espero que quando ele vir, você não fique por aqui. Porque eu não vou ficar, não vou. Com meu Deus vou morar. Logo ele irá voltar para buscar um povo santo que ele escolheu. E eu irei, irei arrebatado serei. Pois seus mandamentos guardei. Seus mandamentos guardei. Arrebatado serei. Pois sei em quem eu tenho crido. Não, eu não vou mais ficar. Serei arrebatado, serei.